Tequila, line up at this one, Puerto Rico. 0 wind is 060 degrees, 8 knots. 2, foi durante 4 dias para sair do Rio, na hora ele é autorizado, a gente me trouxe no único. 0023. Passando 9 horas e 9 minutos, rumo. Muito bem. Então, eu vou passar o meu vídeo. Bom dia, boa noite. Contato saudável do colar, duas vezes pelo telefone, ordem e de voo por momento. 360, solicita. Então vou no voo 4890. Thank you. Roger, número 4, ok? Após ingressar na cabeceira 35, será tudo seguro para a sua esquerda. Alemanha de 1,050.